Fecheiro 8. Numa carta que D faz chegar a François Morlin, prometo por minha honra fazer tudo para permitir ao movimento abater Rabier antes de a polícia se apoderar dele. E isso logo que eu saiba que o meu marido e a minha cunhada estão fora do seu alcance. Por outras palavras, fora de França. Porque há mais isto. Além dos outros perigos, que Rabier descubra que pertence ao movimento de resistência e isso vai agravar o caso de Robert L. Há dois períodos distintos na minha história com Rabier. O primeiro período vai do momento em que o encontro num corredor da rua de Saussay até aquele em que escrevo a carta a François Morlin. É o período do medo quotidiano, atroz, esmagador. O segundo período vai dessa carta a François Morlin até à prisão de Rabier. É o período do mesmo medo, é certo, mas um medo que às vezes se transforma em deleite por ter decidido a sua morte, por o ter vencido no seu próprio terreno, a morte. Os encontros que Rabier marca são sempre de último minuto, sempre em locais inesperados e a horas também inesperadas. Por exemplo, 6:20, 4:10. Às vezes marca-me encontros na rua, às vezes num café. Mas quer seja na rua, quer seja no café, Rabier chega sempre muito antes da hora combinada e espera sempre bastante longe do local do encontro. Quando é num café, está, por exemplo, no outro passeio, mas não em frente do café. Quando é na rua, está sempre mais longe do que o local previsto. Está sempre no sítio onde se vê melhor a pessoa de quem se está à espera. Muitas vezes, quando chego, não o vejo. Aparece por trás de mim. Mas muitas vezes, quando chego, vejo-o. Está a 100 metros do café onde devíamos encontrar-nos, com a bicicleta ao lado dele, encostada a uma parede ou um candeeiro de pasta na mão. Todas as noites tomo nota do que se passou com Rabier, do que fiquei a saber, de verdadeiro ou de falso, sobre as levas de deportados para a Alemanha, sobre as notícias da frente, sobre a fome em Paris. Não há realmente mais nada. Estamos cortados da Normandia, que assegurou a subsistência de Paris durante 5 anos. Tiro essas notas para Robert L., para quando ele voltar. Também vou marcando num mapa de Estado-Maior o avanço das tropas aliadas na Normandia e em direção à Alemanha, dia após dia. Guardo jornais. Logicamente, Rabier devia fazer tudo para fazer desaparecer de Paris a testemunha mais informada sobre a atividade dele na Gestapo, a testemunha mais perigosa para ele, a mais credível, escritora e mulher de resistente. Eu. Não faz. Rabier continua a dar-me informações, mesmo quando pensa que não dá. Geralmente são conversas de corredor, da rua de Saussay. Mas é assim que fico a saber que os alemães começam a ter muito medo, que alguns desertam, que os problemas de transporte são os mais difíceis de resolver. François Morlin também começa a ter medo. D. tem medo desde o primeiro dia. Por M. Leroy, eu. Esqueci-me de dizer, os encontros com Rabier são sempre em lugares abertos, de saídas múltiplas. Cafés de esquina, cruzamentos de ruas. Os bairros que ele prefere são o 6º, Saint-Lazare, o da République, du Roc. Nos primeiros tempos temi que me pedisse para ir um bocadinho à minha casa, depois de me ter acompanhado até à porta. Nunca o fez. Sei que pensou nisso logo a partir desse primeiro encontro no jardim da Avenida Marigny. A última vez que vi Rabier, ele pediu-me que fosse tomar um copo com ele, ao estúdio de um amigo ausente de Paris. Eu respondi outro dia e escapei. Mas dessa vez ele sabia que era a última vez. Já tinha decidido que nessa mesma noite deixaria Paris. O que ainda não sabia era o que havia de fazer-me. Como é que ia seduzir-me? Se havia de levar-me com ele na fuga ou matar-me? Lembro-me neste instante de que ele foi preso primeiro na rua de Renaud, num estúdio que estava em nome dele, acho eu, e depois soltaram-no. E 20 anos depois, foi nessa mesma rua que Georges Fignon foi encontrado pela polícia francesa, suicidado. Essa rua que eu não conheço. O nome é sombrio. É o nome de um esconderijo último, cego. Só uma vez é que o vi com mau aspecto. O casaco castanho estava descosido nas cavas, faltavam botões, estava ferido na cara, tinha a camisa rasgada. Foi num dos últimos cafés, na rua de Sèvres, em Duroc. Estava extenuado, mas sorria. Amável, como de costume. Falhei. Eram muitos. Corrige. Foi duro. Defenderam-se. Eram 6 à volta do lago do Jardim do Luxemburgo. Eram novos. Correram mais depressa do que eu. Um aperto no coração, sem dúvida. Como um apaixonado repelido. Sorriso desolado. Em breve será demasiado velho para fazer parar a juventude. Penso que é nesse dia que me fala dos delatores que qualquer movimento de resistência inevitavelmente produz. É ele quem me informa de que fomos denunciados por um membro da nossa organização. O camarada preso falou sob a ameaça de ser deportado. Rabia dizia: foi fácil. Disse-nos qual era o sítio, qual era a sala, qual era o gabinete, qual era a gaveta. Rabier, diz-me o nome. Digo a D. D, diz ao movimento. É tal o hábito de castigar, de nos defendermos, de nos desembaraçarmos e principalmente de não ter tempo para que se toma a decisão de abater esse camarada quando for a libertação. Até se escolhe o local. Um parque de Verrières. Quando chega a libertação, abandonamos o projeto por unanimidade. Rabia sofre por eu não engordar. Diz: não suporto isso. Suporta prender, mandar matar, mas isso não o suporta, que eu não engorde quando ele quer. Traz-me comida, doa à minha porteira ou deito-a para um esgoto. Dinheiro não, digo-lhe que nunca aceitarei. Aí a superstição é mais tenaz. Teria gostado, além da livraria, de ter sido expert em quadros e objetos de arte junto dos tribunais. Diz na petição que foi crítico de arte no jornal Le Débat, conservador do castelo de Roquebrune, expert da companhia PLM. Atualmente escreve, tendo adquirido uma bagagem muito considerável de documentações e de análises, fascinado por todas as questões que dizem respeito às artes antigas e modernas, creio poder corresponder com os conhecimentos requeridos às missões mais sérias e mais delicadas que me forem confiadas. Também me marca encontro na rua Jacó, na rua de Saint-Père e na rua Le Courbe também. De todas as vezes que tenho que me encontrar com Rabier, e é assim até ao fim, faço como se fosse para morrer. Faço como se ele soubesse tudo sobre a minha atividade. Todas as vezes, todos os dias. Eram presos, levados para longe de França. E nunca se tinha a mais pequena notícia sobre eles, o mais pequeno sinal de vida. Nunca. Nem sequer um aviso de que não valia a pena esperar porque estavam mortos. Nem sequer suspender a esperança, deixar a dor instalar-se durante anos. Agiram da mesma maneira em relação aos deportados políticos. Também acharam que não valia a pena avisar. Não dizem que não vale a pena esperar que cheguem, que nunca mais vamos vê-los, nunca mais. Mas quando se pensa nisto assim de repente, pensa-se: quem além deles fez isto? Quem fez isto? Mas quem? Desta vez é na rua de Sèvres. Vimos de Duroc, passamos mesmo em frente da rua de Upin, onde o meu marido e a minha cunhada foram presos. São 5 da tarde. Já estamos em julho. Rabia para. Segura a bicicleta com a mão direita, pousa a mão esquerda no meu ombro, com a cara voltada para a rua de Upan, e diz: olha, faz hoje exatamente 4 semanas, dia por dia, que nos conhecemos. Não respondo, penso. Acabou. Um dia, continua Rabier, e faz uma pausa para um largo sorriso. Um dia fui encarregado de prender um desertor alemão. Primeiro tive que travar conhecimento com ele. E depois tive que o seguir para onde quer que ele fosse. Durante 15 dias, dia após dia, encontrei-me com ele. Durante longas horas, todos os dias. Tornámo-nos amigos. Era um homem notável. Ao fim de 4 semanas, levei-o para um portão, onde 2 colegas meus estavam à nossa espera para o prender. Foi fuzilado 48 horas depois. Rabia acrescentou: nesse dia também fazia 4 semanas que nos conhecíamos. A mão de Rabia continuava no meu ombro. O verão da libertação era agora gelado. Quando se tem medo, o sangue retira-se da cabeça. O mecanismo da visão fica perturbado. Vejo os grandes edifícios do quarteirão de Sèvres oscilarem no céu e os passeios a ficarem encovados, a escurecerem. Já não ouço claramente. A surdez é relativa. O barulho da rua torna-se calafetado. Parece-se com o barulho uniforme do mar. Mas ouço bem a voz de Rabier. Tenho tempo para pensar que é a última vez da minha vida que vejo uma rua. Mas não reconheço a rua. Pergunto a Rabier porque é que me conta isso. Porque vou pedir-lhe que me siga, diz Rabier. Eu descobria que estava à espera daquilo desde sempre. Tinham-me contado que, logo que o pavor se confirma, dá lugar ao alívio, à paz. É verdade. Ali, no passeio, já estava presa, inacessível a partir dali ao próprio fator do medo. Era o próprio Rabier. Eu escapava-lhe. Rabier fala novamente. Mas assim peço-lhe que me siga até um restaurante onde nunca foi. Vou ter o prazer extremo de a convidar. Começou outra vez a andar. Entre a primeira frase e a segunda frase decorreu o tempo de andar uma distância pequena, pouco menos de 1 minuto e meio. O tempo de chegar à placa Boussicault. Para, novamente, e desta vez olha para mim. Vejo-o a rir no meio de um nevoeiro. Num facies muito cruel, terrível, o riso indecente estala. A vulgaridade também, de repente, alastra, nauseabunda. É uma partida que deve estar habituada a pregar às mulheres com quem se encontra. Prostitutas, sem dúvida. Assim que prega a partida, elas ficam a dever-lhe a vida. Creio que desta exata maneira deve ter conseguido mulheres aqui e ali, durante o ano que passou na rua de Saussé. Rabia tinha medo dos colegas alemães. Os alemães tinham medo dos alemães. Rabia não sabia a que ponto os alemães aterrorizavam as populações dos países ocupados pelos seus exércitos. Os alemães inspiravam medo, como os hunos, os lobos, os criminosos, mas muito mais como os psicóticos do crime. Nunca descobri a maneira de dizer isso, de contar aos que não viveram aquela época a espécie de medo que era. Soube, durante o seu processo, que a identidade de Rabier era falsa, que tinha tirado aquele nome a um primo que tinha morrido perto de Nice. Soube que Rabier era alemão. Rabier despede-se de mim esta noite em Sèvres, Babilônia, alegre, contente consigo próprio. Eu ainda não o tinha condenado à morte. Voltou para casa a pé. Lembro-me bem da rua de Sèvres, uma curva ligeira antes da rua de Saint-Père e da rua do de Radegon. Vai-se pela calçada, não há carros. De repente a liberdade é amarga. Acabo de conhecer a perda total da esperança e o vazio que vem a seguir. Não fica a recordação, não se transforma em memória. Creio que lamento vagamente não ter sido capaz de morrer viva. Mas continuo a andar, passo da calçada para o passeio e depois volto a ir para a calçada. Ando. Os meus pés andam. Já não sei qual é o restaurante. Era um restaurante de mercado negro, frequentado por colaboracionistas, por milicianos, pela Gestapo. Ainda não era o restaurante da Rua São Jorge. Acha que, convidando-me para comer, me mantém numa saúde relativa? Protege-me assim do desespero? Aos seus olhos, é ele a minha providência. Qual é o homem que resiste a este papel? Ele não resiste. Estes almoços são o pior das recordações. Restaurantes de porta fechada. Os amigos batem à porta. A manteiga nas mesas. A nata a transbordar todos os pratos. As carnes a escorrer. O vinho. Não tenho fome. Ele fica desesperado. Um dia é no café de Flor que me marca encontro. Como de costume, não está lá quando eu chego. Nem no boulevard, nem dentro do café. Sento-me na segunda mesa à esquerda quando se entra. Conheço o Rabier há pouco tempo. Ele ainda não sabe exatamente onde é que eu moro, mas sabe que é em Saint-Germain-des-Prés. Foi por isso que nesse dia escolheu marcar-me um encontro no Flor. No Flor dos existencialistas, o café que está em moda. Mas eu tornei-me tão prudente como ele em poucos dias. Tornei-me o polícia dele, aquele por causa de quem ele vai morrer. À medida que cresce, o medo corrobora essa certeza. Ele está entre as minhas mãos. Tive tempo para avisar. Dois amigos passeiam-se em frente do Flor. Têm como missão avisar, precisamente, que eu não devo ser abordada. Estou, portanto, relativamente tranquila. Começo a estar habituada ao medo de morrer. É algo que parece impossível. Eu diria antes assim, começava a estar habituada à ideia de morrer.